pra ensinar como se dança um merengue. Se você quer aprender, vem comigo, vou bailar. A mãozinha na cintura, te apertando, vou girar. Dois passitos para lá, dois passitos para cá. Dois passitos para lá, dois passitos para lá.